feminino vem ao mundo, rodeado de amor desde o primeiro segundo. A mãe olha a criança, visualiza o homem. Lázaro será seu nome. Bonito garotinho, dá gosto de ver. O que será que ele vai ser quando crescer? Pra família o que importa é ser bom e honesto, ter saúde, fé em Deus, o resto é resto. Jardim de infância, mochila e lancheira, ali começa a caminhada de uma vida inteira. Brincando, cantarolando na rua, levado pela mão, inicia-se a formação do cidadão. Mais um pequeno grande herói brasileiro, nas ruas da periferia nasce mais um guerreiro. Ele ainda não sabe, é só dar tempo ao tempo. Já foi escrito, esse moleque será um exemplo. Leva uma vida dura, mas uma vida decente. O tempo passa depressa, já é adolescente. Concluiu o fundamental, já tá com 15 anos. Várias ideias, vários dilemas, vários planos. Se torna praticante de artes marciais. Alguns dos amigos se tornam marginais. Um no caminho do bem, outros num beco sem saída. Os marginais estão mortos, Lázaro saiu com vida. E Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. E Lázaro saiu com vida. E Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. E Lázaro saiu com vida. Era namorada sério, já com 17. Perdeu a virgindade, se apaixonou pela Beth. Apresentou pra família como manda o figurino. Agora já homem, não mais um menino. Namorar, trabalhar, treinar, estudar, ajudar em todas as despesas do lar. O céu é o limite, quer sempre melhorar. Ainda esse ano presta vestibular. Aos domingos em casa o churrasco é de lei. O barraco é o palácio, vassalo o rei. Só chegado, só família, safado vaza. Compreendes, cabrão, mi casa não é tu casa. Fala um pouco de espanhol, inglês também. Destaque no trabalho, os anjos dizem amém. Lê a Bíblia, conhece um pouco da palavra. Não gosta de brigas, mas segura a parada. Vários amigos, alguns bons, outros nem tanto. Atrai as crianças, tamanho seu encanto. Sistemático, cabeça erguida, sujeito homem. Não gosta de dever, valoriza seu nome. Chegando em casa um dia desse, abordado por PMs. Tranquilo, quem não deve, não teme, não treme. Tomou porrada até umas horas sem saber o motivo. Chegou moído em casa, mas chegou vivo. E Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. E Lázaro saiu com vida. E Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. E Lázaro saiu com vida. Partes, desilusões, mas ele persevera. Se a vida é um jogo, ele joga a vera. Universidade Federal, sonho realizado. O menino do gueto se torna advogado. O primeiro carro zero, tipo popular. Financiou a casa própria, chama de lar. Três refeições ao dia, fartura sobre a mesa. A mulher e os filhos, as maiores riquezas. Já tem uma vida boa, mas quer melhorar. Se inscreve em um concurso, volta a estudar. Apreensivo, nervoso, resultado final. Aprovado, delegado da Polícia Federal. Vê o resultado, ajoelha e chora. Como de costume, agradece e ora. Agradece aos anjos, agradece ao pai. Quem não tem fé, não para de pé. Mas quem tem fé não cai. Ele ouviu a voz, fugiu do sepulcro. Não correu atrás do preju, e sim atrás do lucro. Se ele pode, você pode, mas tem que querer. Agora que você ouviu, é preciso crer. Essa é a história de um de nós, um vencedor. Que nem as drogas, o álcool, fumo se entregou. Que não se entregou, não se rendeu ao acaso. Um brasileiro chamado Lázaro. E Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. E Lázaro saiu com vida.